And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Salve galera, estamos em mais um Davecast e hoje o nosso especial sobre o Oscar de 2018, a 90ª votação da Academia e dos melhores filmes de Hollywood, etc. Mas antes, vou apresentar aqui minha bancada, eu tenho aqui comigo, como sempre, Gabriel Pinheiro. Olá pessoal. Thiago de Mello, do site O7. E aí galera, obrigado aí, primeira participação, vamos lá falar sobre o Oscar. Aí, e Felipe Scarpello. Eu posso corrigir meu nome? Eu vi que eu errei, mas beleza. Quer que eu repita? Eu corto a edição, beleza. Ai, meu nome se fala Felipe Scaparello. Ah não, cara, eu vou chamar só de Felipe, desculpa aí. Tudo bem. Eu também fiquei um tempão chamando o ator Timothée Chalamet, que tá indicado a melhor ator, de Timothée Chalamet. Pera aí, agora que eu... Agora que eu fiquei confuso, é Chalamet ou é Chalamet? Chalamet. E como vai funcionar aqui nossa dinâmica? Então eu explico para os senhores, queridos ouvintes, nós vamos dizer o que nós queremos que ganhe o Oscar e o nosso bolão, né? O que realmente vai ganhar, porque a gente sabe que coração de fã e academia são duas coisas distintas, nem sempre, mas muitas vezes. Por exemplo, o Pinheiro aí já mostrou todo o seu desprezo pela academia por não ter indicado o Patrick Stewart. Eu? Euzinho? Sim, você queria o Patrick Stewart como coadjuvante. É, dá pra ficar no lugar pelo menos do Richard Jenkins. Aham. E a gente também vai acompanhando aqui a nossa enquete que nós tivemos lá no site, que já se encerrou. Depois da nossa maratona de Oscar aí, de 3 podcasts escolhidos por nós. De Lady Bird, 3 anúncios e A Forma d'Água. A gente vai dizer o que também o povo escolheu. O que o povo escolhe também conta. Não sempre. Mas conta. Uma pergunta aqui. Eu tenho filmes que eu não assisti, que inclusive tá até nas categorias principais. Então tem um filme, o melhor filme que eu ainda não vi, que todo mundo aqui sabe que é o Call Me By Your Name. E também alguns dos indicados para melhor ator coadjuvante e atriz coadjuvante, que eu ainda não assisti porque eu não tive tempo, né? Faculdade é foda. E tipo assim, eu quero saber se eu vou ficar café com leite nessas apostas ou eu posso falar. Não assisti é café com leite, filho. Eu também não assisti alguns. Eutônia, não assisti, cara. Eu também não assisti, não. Tem alguns 5 ou 6 aí que eu não assisti e não vou querer assistir também. The Post, pra mim, foi uma decepção. Mas antes, né, da gente entrar em todos esses méritos, roda a vinheta aí e vamos lá. Tá ouvindo? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Começando aqui pelo coração de fã, tudo que os nerds, né, o famoso, os nerds, a galera cinéfila, o que o pessoal quer que ganhe, e teve bastante diferença, eu já vi aqui o panorama geral. Primeiramente, né, agradecer a todo mundo que votou, a gente quase chegou a 60 votantes, né, a gente chegou aqui 56, em 2 semanas foi bastante, não achei que ia ser tanto, muito obrigado. E aqui que o pessoal quer... Antes da gente revelar, vamos dizer nossas opiniões, vamos fazer nesse esquema. E vão dizendo aí que você, pra melhor filme, qual a opinião de vocês? Abra seu coração. Cara, melhor filme pra mim tá... Eu tô com uma dúvida muito grande que até agora eu não consegui decidir se eu vou torcer de verdade pra 3 anúncios para um crime ou para A Forma da Água. Os dois me encantaram de maneiras diferentes, mas em níveis absolutos. E até agora eu não consegui escolher o meu favorito, cara. Se eu tiver uma arma contra a minha cabeça, talvez seja a Forma da Água. Mas se eu pensar muito tempo, eu volto a empatar os dois de novo. Olha aí, a Forma da Água. Tô no teu barco, eu tô na mesma posição, mesmo encantamento. Os dois filmes, fui pro cinema com expectativa até baixa. Os dois me surpreenderam do início ao fim, sem nenhum momento ruim que eu possa falar, nossa, o filme deu uma decida aqui, não. Pelo menos pra mim, eu fiquei do início ao fim, cada vez me ganhando mais cada um dos dois, então eu também não saberia falar, mas se fosse pra ter que escolher de verdade, eu ia na Fórmula da Água também. Olha aí, hein? Por essa eu não esperava, realmente. E você, Pinheiro? Olha, eu sou um cara meio medroso com essas coisas, porque assim, se a gente for parar pra pensar na história do Oscar, muitos filmes que a gente hoje acha que é cruel eles não terem ganhado melhor filme, né, acabaram não ganhando, e eles eram extremamente diferentes do que a academia costumava premiar. Então, está um exemplo aqui, o Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, ele deveria ter ganhado o Oscar de melhor filme em 71. Em 72. O Oscar de 72 foi o filme de 71. E aí, é a mesma coisa que eu tô vendo ali pelo Corra. Então, eu acharia muito legal se Corra ganhasse melhor filme, porque ele é o diferencial. Acho que só seria o segundo filme na história a ganhar um Oscar de melhor filme, sendo ele de terror. Então, eu acharia legal se ele ganhasse o Oscar. Agora, assim, um dos filmes que mais me pegou mesmo foi o Três Anúncios para um Crime, que eu acho que vai ganhar. Eu acho que ele tem grande chance de ganhar. Apesar de estar ali concorrendo pesado com a Forma da Água. Então, fica complicado definir quem eu quero que ganhe e quem eu acho que vai ganhar. Se for para chegar muito perto disso, quem eu gostaria de ganhar seria ou o Corra ou Três Anúncios para um Crime, que pô, também é um filme que, para mim, diferencia um pouco dos outros indicados. Mas eu acho que a Forma da Água tem aí uma boa chance de ganhar melhor filme. Então, você já deu o que você acha que vai ganhar e o que você quer que ganhe. Você quer que Corra ganhe e acha que a Forma da Água ganha. É, pra dizer que eu não tenho... Pra ninguém dizer que eu não tenho base, a Forma da Água venceu o PGA, cara. Producers Guild Awards. E normalmente quem ganha o PGA ganha melhor filme. Porque são os mesmos votantes. Porém, no BAFTA, quem ganhou foi Três Anúncios. Sim. E eu já aposto em Três Anúncios pra... Já que a gente é pra misturar, vamos misturar. Eu já acho que pro que vai ganhar no bolão é Três Anúncios. É um filme muito completo, cara. Eu tô apostando nesse. E quero que ganhe também. Já vou puxar aqui. Okay. Apesar de eu ter gostado muito de Corra, eu gostei tipo, muito de Corra. Eu tô pra rever agora com uns amigos e, cara, foi um filme que me pegou muito. Ele tem uma vibe que... Coisa da cultura negra, etc. Eu acho bem interessante. Eu achei interessante também não terem falado muito de A Trama Fantasma. Eu sei que é um filme que, né, não chamou tanta atenção por conta dos outros. Mas eu acho que é o meu terceiro filme favorito do melhor filme do Oscar. É Três Anúncios. Não, é o segundo, né? Três Anúncios em primeiro pra mim. Depois Corra, depois A Trama Fantasma. Acho que no consenso geral aqui da bancada, a gente tá vendo que Corra foi aquele filme que pegou todo mundo aqui de surpresa. Todo mundo gostou em níveis muito altos, tanto por causa da cultura negra, quanto pelo próprio enredo, tudo que o filme teve, toda a trilha sonora, tudo aquilo que te fez querer ver de novo o filme depois que acabasse. Então, eu gostaria também que ele ganhasse, apesar de que eu tenho quase certeza que não, porque... Vou falar mais em nível técnico aqui. Ele é um pouquinho menor. Tipo, ele é 99 e os outros estão no 100. Mas é 99.9, não é 99 só. Então, eu gostaria também de ganhar. Seria interessante. Sim, sim. Bom que também quebra a perna de metade das pessoas que eu conheço. O Corre, ele também não é... Porque assim, o Oscar, ele tem um certo padrão pra filmes. Então, o Corre, ele não se adequa muito a esses padrões do Oscar. Ele é um filme diferentão. Sim, sim. Falando de padrões de Oscar, apesar de ele não ser Corra não ser um filme de Oscar, a academia tem mudado a sua mentalidade de uns anos pra cá. Isso e é quando bom. Eu digo de uns anos pra cá, é 10 anos. Não tô dizendo que é ruim, mas, por exemplo, The Post, esse tipo de filme é o filme de Oscar, né? É. O tal filme de Oscar. Porém, The Post não vai ganhar e espero que não ganhe nada. Porque, cara, eu achei um filme muito mais ou menos. Eu também. Ali dos melhores filmes é o que eu menos gostei. O The Post, ele é muito a cara do Spotlight, cara. Eles não dão assim um Oscar pra filmes que são semelhantes em pouco tempo, em alguns anos consecutivos, vamos dizer assim. Foi por isso que eles não deram. É natural, né? É natural da cadeia, desculpa te cortar, mas é natural da cadeia de cinema fazer isso, né, cara? Tipo, um filme ganhou em 2016. Em 2017 vai ter uma porrada de filme igual daquela forma. E que um desses se sobressai por causa de orçamento e de elenco e entra ali na vaga que tá sobrando pra ver se concorre a algo no Oscar. Então, é triste ver isso, pra falar a verdade. Não achei mais ou menos, não. Tem que falar que o The Post eu achei ruim. Ruim quase tudo. Foi um filme que me deixou cansado de ver. The Post, eu acho que é um filme. Isso daí não consegue mascarar isso. O Spielberg teve muita vontade de mandar uma mensagem pro Trump e fazer um filme de Oscar, e ele não conseguiu lapidar o filme pra transformar ele numa obra natural. Você sente que o filme tem uma pretensão que não é bem vista. Eu, pelo menos, não vi dessa maneira, né? E ainda mais quando você tem concorrentes de peso como o Trama Fantasma, que é um grande filme, A Forma da Água, Três Anúncios, Corra, Me Chama... Todos os outros filmes estão muito acima de The Post. Então até a indicação dele pra mim me soa como a academia sendo academia. Embora eu tenha certeza absoluta que ele não vai ganhar, né? A presença dele lá me incomoda um pouco ainda. Parece aquela velha academia querendo, não querendo largar o osso, sabe? Eu não acho legal esse filme estar lá. Sim. Já que a gente tá falando de opinião de fã, todo mundo concorda que tirar The Post e colocar Blade Runner em 2049 ia ser algo maravilhoso. Pô, eu acho justíssimo. Runner, dois filmes absolutamente injustiçados no Oscar, na minha opinião, obviamente. Blade Runner, mãe, sabe? A academia consegue aceitar coisas que... Eu não sei, cara, é um problema muito grande da academia. E você... Tira Dunkirk e depois te bota esses dois. Também, que é um filme que tá ali na média. Eu digo mais, viu? Tira Dunkirk... Tira o The Post, coloca Blade Runner e Star Wars. Ah, aí foi 8, cabeça de fã Jedi. Mesmo, né? Eu prefiro que coloque mãe. Aí foi muito. Eu prefiro que coloque mãe, que eu gostei muito de mãe. E agora, abrindo aqui nosso saquinho, a Jennifer Lawrence está entregando aqui pra mim, de melhor filme, na opinião da galera. Quem ganhou foi... com 42,9% A Forma d'Água. O pessoal quer que A Forma d'Água ganhe, olha só. Del Toro encanta, né? Del Toro curtiu. É. E Corra não foi injustiçado e ficou em segundo lugar aqui. Maravilha. Já que vai ganhar o Oscar do nosso bolão, acho que vai ganhar o Oscar Três Anúncios. Eu quero que ganhe, vai ganhar Três Anúncios. É, foi um filme que me marcou muito, que eu adorei, tipo... Ele tem tantas coisas que eu gosto, a vibe dele de ser esse coisa meio faroeste moderno, ele ter esse drama de uma mulher, ele tem muitas coisas que eu gosto, entende? E vocês aí, que vocês acham que vai ganhar? Eu acho que vai ganhar A Forma da Água, é a cara da academia, o Três Anúncios ele tá lá e ele tem um reflexo social desse período conturbado que tá passando nos Estados Unidos e o mundo também, né? Mas A Forma da Água é o típico filme que a academia gosta, porque ele tem uma atmosfera de Hollywood, época de ouro, né? A era de ouro de Hollywood. Ele trata de assuntos com várias camadas de metáfora e tem toda a elaboração do Guillermo del Toro por trás. Você tem toda a poesia e a violência que ele faz como ninguém. Então me parece que eles vão preferir esse tipo de filme a dar um filme pro Martin McDonagh, que é o diretor de Trama Fantasma, que é um estrangeiro fazendo uma crítica muito mais pungente do que o Del Toro faz. Então, pra mim, A Forma da Água deve ser agraciado com o melhor filme aí, facilmente. Aham. Uhum. Sim, e faz pra sentido, também, porque a Academia gosta... Pode falar. A Academia gosta dessa homenagem ao cinema, né, cara? A gente pode ver pelo próprio La La Land. Apesar de não ser tão escancarado, todas aquelas referências, os críticos, né? Exato. É tipo um tapinha nas costas deles, eles gostam. Claro que se Três Anúncios ganhar, não vai ser uma surpresa. Afinal, é um belíssimo filme também. Pode falar, Felipe. Ah, então, eu concordo com o Thiago, porque a fórmula da água traz os temas atuais que a gente está vivendo, intolerância, blá blá blá, e também conjunta tudo isso com a era clássica de tudo, não só do cinema, mas na época que estava tendo muito experimento, estava toda aquela atmosfera de guerra, dava base para esse tipo de criação de história. Então, e outra, é sempre bom você colocar dentro de uma história que é clássica, que está fazendo homenagem, que está puxando o saco de produtor, que está puxando o saco da academia, tu coloca um romance bem embasado com algo que o povo não espera muito, que ninguém espera muito, fica perfeito. Eu acho que dos três anúncios, ou de qualquer um dos outros, porque ela tem aquela coisa que ela ganhou o público de forma diferente. Apesar que os outros são muito bons, mas esse daí, por causa do romance que teve, cara, eu vi pessoas que não gostam do trabalho do Guilherme Del Toro de jeito nenhum, só que quando viram o filme se emocionaram e falaram, esse filme merece ganhar o Oscar, porque ele falou, mesmo tendo a maquiagem bizarra, que eu conheço pessoas também que não gostam. Então, eu acho que por causa dessa romantização e por causa de todo o clima que ele conseguiu criar, ganha. Por isso. Uhum. Até agora, 2-0 aí na opinião da bancada pra Forma d'Água. E eu já vou dizer que, né, já disse que 3 anos vai ganhar um ponto. Daí o Gabriel. Gabriel, tu vai empatar, tu vai dar a vitória logo da nossa mesa aqui pra Forma d'Água. Não, eu acho que a forma da água, como eu disse, a minha base é o PDA. Então, eu acho que sim, a Forma d'Água vai ganhar. E o BAFTA vai desconsiderar? Cara, eu até considero o BAFTA. O problema é que o PGA é meio que conta de matemática. O pessoal que vota, o PGA é o Sindicato dos Produtores. Eles quem votam para melhor filme. Sim. Se eles são os mesmos votantes para melhor filme do Oscar. Então, se você for ver como é que funciona as votações do Oscar, você tem... Todo mundo vota para melhor filme. Só que os votos dos produtores pesam mais. Então, se são os mesmos votantes, é a mesma coisa que sei lá, na aula para escolher o líder da sala, eu votar primeiro no fulano de tal e depois votar no outro fulano, entendeu? Aham. Uhum. Sim, sim, meio que... Já um spoiler. É, PJ é spoiler. Aham. Uhum. E na nossa enquete aqui... com 85,7% foi quase uma unanimidade na galera ganhar a Forma d'Água. Acho que todo o hype também faz a galera achar, sabe, que vai ganhar. Eu pensei que o hype acabaria pra Corra. É, acabou que não. A Corra também estreou tem um bom tempo, né, cara? Querendo ou não, isso faz diferença também. Hollywood tem que manter os filmes sendo falados, né? Tanto que por Dunkirk tá voltando pro cinema pra... Então, Corra já tem um tempo grande, o pessoal já esqueceu, já perdeu... Sim, sim, sim. Vamos puxar agora para as categorias mais técnicas, para dar uma esfriada, que a gente já chegou chutando o balde falando melhor filme, mas vamos esfriar, porque melhor diretor, eu sei que, pelo menos eu sei a opinião do Pinheiro, que ele tem uma opinião controversa aí. Então, melhor maquiagem e cabelo, os indicados foram Destino de uma Nação, Extraordinário e Victoria e Abdul. Que foi desses aí o único que eu não vi, Victoria e Abdul. Bom filme, tem uma maquiagem e cabelo, também funciona muito bem. Mas, cara, pra mim o Destino de uma Nação, só pela maquiagem que eles fizeram no Gary Oldman, que eu não vou adiantar o assunto, porque eu já ia entrar no melhor ator, né? Eu acho que deve ganhar o Destino de uma Nação. E com méritos, na verdade. Foi extremamente elogiado pela maquiagem do garoto e etc. Mas a maquiagem do Gary Oldman é um pouco mais complexa, né? E o pessoal nunca avalia unicamente o quesito técnico, né? Ele sempre quer dar uma graça para aquele filme. E como é um filme grandioso do Joe Wright, que é um cara que Hollywood adora, eu tendo a achar que realmente o Destino de uma Nação já levou essa. Olha aí. E você, Felipe? Eu também acho que o Destino de uma Nação, exatamente por esse termo técnico aí apontado, porque o Extraordinário é um filme muito bom, tem uma maquiagem muito boa, só que, não sei, sabe quando você olha e fala, tá faltando ainda alguma coisa? Então, agora, você pega o Gary Oldman, que é um puta ator, coloca uma maquiagem que tá extraordinária, dentro de um enredo que funciona e cabe com aquilo. Só não valoriza o personagem, né? É. Então, deu aquele up no personagem muito grande. Não que o Extraordinário não tenha um enredo bom nem nada disso. Tem, só que pouca atuação aí também, saca? É uma criança versus um adulto que tem anos de experiência e tem uma carreira fabulosa. Então, pra mim também, prefiro o Gary aí nesse caso, uhum, nesse quesito. É, tanto que eu tenho um amigo aí, o William Vulto, que grava aqui no Davecast, é até engraçado falar um amigo, mas ele disse que entrou na sala errada, ele foi ver outro filme, ele entrou na sala errada e acabou vendo Destino de uma Nação, e ele só sacou que era o Gary Oldman depois que foi pesquisar. E ele entende cinema, ele não é qualquer idiota não, sabe? De tão boa que era a maquiagem. Caracterizou ele completamente, né? E o Gary Oldman, sendo um ator que é, conseguiu dar mais valor ainda. Realmente, não faz sentido. Sim, sim. Também tô com Destino de uma Nação. E aqui na opinião da galera, de melhor maquiagem, com 71,4%, Extraordinário ganhou. A galera quer que Extraordinário ganhe. Olha só. Essa é surpreendendo aí. E já falando que o pessoal acha que vai ganhar, com 71,4%, Extraordinário também ganhou. Olha só. É muito da paixão também. Extraordinário é o mesmo que eu apontei antes, né? Ele toca no emocional do público. Toca. Já que a gente tá falando da votação do público, toca. Ele é um filme que realmente é ali pra te deixar no chão. Agora, o Destino, nem tanto assim, te faz pensar. O outro é mais pra você sair da sala de cinema chorando e comentando sobre isso. Então, é meio que guiado que o povo vá voltar mais nesse e tal. Mas não sei se esse quesito cabe pra academia. Bom, que a gente já viu que eles não ligam muito pra isso. É porque eu não dei a minha opinião sobre melhor maquiagem. Mas, então, sobre isso, acho que a questão de caracterização de figura histórica acaba pesando. Por isso, eu acho que tem mais chance do Destino de uma Nação ganhar. Uhum. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Vocês estão vindo do já na melhor montagem, a gente teve em Ritmo de Fuga, Dunkirk, Eutônia, Forma d'Água e Três Anúncios. Melhor montagem, pra quem não sabe, algum de vocês quer explicar ou eu explico mesmo? Pode explicar. Quer explicar, Felipe? Não, pode explicar. Ah, beleza, jogaram a banana pra mim, tudo bem. Melhor montagem é que, como as cenas dos filmes não são filmadas em ordem cronológica, então eles querem dar os méritos a quem edita, no caso, né? Que pega as cenas e coloca certinho, e como eles fazem as transições, etc. E o Oscar tem no seu histórico um apreço maior por filmes que não são lineares, né? Como, por exemplo, Amnésia, ou nesse ano, o próprio Dunkirk. Então, muita gente acha que o Dunkirk tem grandes chances de ganhar. Apesar de eu ter bastante problema com o Dunkirk, já que eu acho a montagem dele um pouco confusa. Acho que acaba deixando o espectador um pouco confuso e eu não gosto tanto da montagem dela. E eu fico com a opinião de que vai ganhar e eu quero que ganhe em Ritmo de Fuga. Acho que um filme que tem uma montagem bem interessante. Eu concordo contigo. Nossa, mas eu amei esse filme em Ritmo de Fuga, sério, a montagem dele, outro, plano sequência dele, cara, é perfeito, então, tudo, o trabalho foi muito bem feito no Ritmo de Fuga, mas muito bem feito mesmo, e ele tá em outras categorias, não é à toa, então, eu quero que ganhe muito, e também não gosto muito da montagem de Dunkirk, porque além de ser muito confusa, na minha opinião, acontecendo isso aqui, aí do nada acontece outra coisa e volta para aqui e não é aquilo que tá acontecendo. Sim, então, sim. E diferente do Ritmo de Fuga, que, cara, você não perde o pique do filme em um momento. É excelente. Só uma coisinha aqui no Dunkirk, parece que é o Christopher Nolan querendo se testar, sabe? Testar uma coisa nova. Ele só vai e faz aquela montagem, sim, maluca. Se é autoral. Cara, eu não gosto muito de Dunkirk. Eu acho Dunkirk um filme super valorizado, mas eu tenho um elogio muito grande para a montagem dele, que realmente, ela para mim, né, ela pareceu confusa no primeiro momento, mas depois você vê que ela está criando uma dilatação temporal que é interessante. E no final tudo funciona, encaixa. E eu acho que você conseguir fazer isso é muito difícil, e eu acho que ele conseguiu. Embora eu não seja um fã do Christopher Nolan, eu acho que a montagem de Ritmo de Fuga vai ser a premiada, porque é a cara de Hollywood. E Em Ritmo de Fuga, embora seja um filme que eu amo, e tem uma montagem super difícil, né? Porque ele transforma, ele usa a montagem de acordo com a música e com o tiro, ela é diegética, é muito interessante, muito vistosa. Infelizmente, tem a presença do Kevin Spacey, que pode ser um determinante. Caraca, não tinha lembrado dessa, então, cara. E o Dunkirk ganhar, eu acho que merece. Em minha opinião, ele não faz muita diferença no filme, não, cara. Assim, ele não atrapalha, sabe? Ele tá lá, mas não atrapalha. O quê? É uma pedra. Mas é porque é uma questão de imaginário, né? O Oscar é político, cara. É, pode ser. Não, pera, pera. Total, não sei. Mas vai que, né? Você... Uma pergunta aqui, você tá dizendo que o filme tinha que ter cortado, ou ter cortado o Kevin Spacey? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que não, ele fez não diminui a qualidade dele como ator. Mas a figura dele se tornou uma figura não grata, ele é uma persona não grata. Então... Exatamente. É uma atitude de Hollywood se resguardar e afastar ele do centro, sacou? É politicagem. Sim. Não, eu sinceramente, aí minha opinião sobre... Eu acho que Ritmo de Fuga deveria ganhar melhor edição, porque ele a minha visão de Ritmo de Fuga, as sequências de ação, cara, são as melhores tomadas daquele filme, que deve ter tido várias tomadas de câmera, mas são as melhores tomadas uma junto da outra. Então, você tá aqui o filme Mad Max Estrada da Fúria, é um filme também que cada cena ela supera a outra. É como se fosse uma constante. Ele começa ali alto e vai crescendo e até ultrapassa a escala de qualidade. Porque, se você for ver, é como se você estivesse vendo um espetáculo visual. Por isso, todos os filmes do Edgar Wright seguem essa linha. E ele realmente é pujante, ele é um negócio que te segura. Por isso eu acho que ele tem que ganhar assim, melhor edição, porque é um filme muito bem feito e ele também é um filme mais pipoca, um filme mais popular. Eu acho que deveria ter essa representatividade dentro do Oscar. Eu concordo, Ritmo de Fuga, eu amo Edgar Wright, mas eu acho que na comparação entre Ritmo de Fuga e Dunkirk, embora o Edgar Wright tenha uma edição sempre muito ágil e bastante original, até embora não seja ele que tenha inventado essa forma, né? Mas ele consegue trazer isso de uma maneira mais palatável para o grande público. Dunkirk tem uma montagem experimental, uma tentativa de dilatação limitante entre três arcos diferentes. Ou seja, só por essa ousadia e por no filme ele conseguir fazer isso e no final tudo se encaixar num único momento, eu não gosto tanto de Dunkirk, mas eu entendo esse como o grande valor do filme. Aí eu acho realmente que a montagem vai pra ele e merecidamente. Mas se Ritmo de Fuga ganhar, eu vou ficar feliz pra caramba. Eu adoro o filme. Mas eu ficaria em segundo lugar, sem dúvida. Aham. Uh-huh. É interessante porque um diretor como Christopher Nolan, ele tem dinheiro e carisma e tudo mais, fama suficiente pra ele fazer um filme experimental com esse orçamento, né? Com um orçamento tão alto. É bem engraçado. Diferente de outros diretores que, né, começaram sendo experimentais, apesar dele ser extremamente experimental, não tô diminuindo o mérito dele, já que ele fez Amnésia lá em 2001. Mas se estendendo um pouco sobre Em Ritmo de Fuga, que eu acho que é um filme que merece, se você quiser saber tudo mais, você pode ouvir nosso podcast, o Davecast 14, sobre o filme. Mas eu acho que o problema do Baby Driver não é nada, não tem nada a ver com a montagem. É sim o roteiro, né, cara? Eu acho que aquele terceiro ato é mais fraco, ele tem alguns probleminhas ali. Parece que o Edgar Wright, ele queria fazer todas as cenas sendo com música e ele acaba não conseguindo, ele perde um pouco a mão. Ele tem alguns pequenos probleminhas, mas em questão de montagem, eu acho que tem que ganhar, assim, seria justiça. O meu problema com o Ritmo de Fuga é só aquele finalzinho. Aquele finalzinho ele podia ter sido trocado, tipo, ele meio que se moraliza, assim. Ele, não, o final feliz. O final moralizante. Eles tinham que ser... Aquele, tinha que terminar com aquele casal virando novo Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde, exatamente. Esse tipo de coisa. Todo filme dele termina tudo dando certo, da maneira mais estranha possível, mas tudo dá certo. Tá no DNA. Discordo. Qual que você acha que... Discordo um pouquinho sobre... essa fórmula de sempre terminar com um final feliz. Se você for assistir o filme o filme Heróis de Ressaca, que é o título aqui no Brasil, mas lá é The World's End. O final ele não é bem assim, não. Não. De certa forma, o personagem do Simon Pegg se redime, para de beber, se torna uma pessoa feliz. Né? Ou seja, funciona em partes. Né? Mas o final pode ser considerado feliz, sim. Ele não tá mal no final do filme, ele é um cara novo, né? Na jornada do herói. Ele se reconstruiu ali dentro. É, ele não se mata, né? O filme niilista, tá ligado? É, de uma maneira. É porque o Edgar Wright é original, né? E até esse final do Ritmo de Fuga, embora ele seja meio padronizado, ele é as coisas da maneira correta. Baixo. Eu não tenho problema com o final, por isso que eu tô defendendo. Eu entendo as críticas e tal, mas eu acho um problema do filme. Eu não tenho problemas nesse filme, na verdade. Ele, pra mim, funcionou do começo ao fim. Não é o melhor filme do Edgar Wright, na minha opinião. Mas é um belíssimo trabalho dele. Fiquei muito feliz de ver, já vi algumas vezes já, inclusive. Sim, sim. É, sobre essa questão do Kevin Spacey, eu sou defensor da opinião que tem que separar, sim, vida pessoal de atuação, cara. Claro, você não vai ver a pessoa do mesmo jeito e tudo mais, mas trabalho é trabalho. O cara pode ser muito bom no trabalho dele e ser um otário. Agora, tipo, tá bom de carreira dele, já deu. Eu acho que é assim, a gente não vai desmerecer a qualidade dele nos filmes anteriores, mas, pô, não vamos ficar dando trabalho pro cara também, né? Pelo menos não durante um bom tempo. É, a gente não dá trabalho pra ninguém, mas eu tenho certeza que Hollywood não vai mais dar mais nada pra ele. O que fizeram com todo o dinheiro do mundo é histórico, sabe? Sim. É, deixa ele na geladeira, sim, um pouquinho. Já aqui na opinião da galera de que querem que ganhe com 42,9%, sem nenhuma surpresa, em Ritmo de Fuga ganhou. E que vai ganhar no bolão, olha, ó, essa já me surpreendeu, com 42,9%, Dunkirk ganhou. O pessoal não tá muito crente aí na vitória de Ritmo de Fuga, que é engraçado, né? Engraçado. Eu acho engraçado, mas eu vou pôr mais por mérito do Nolan aí, porque o Nolan tem todo o mérito dele, tá? Mas ele faz filmes pra o povo, mais populares mesmo. Um filme que não precise pensar tanto, que sempre tudo vai ser bem explicado. É. O Dunkirk não tem isso, não evidentemente, só lá pro final. Só que ele pega as pessoas pelo heroísmo, pelo ato heróico final, então ele é bem legal por causa disso. Ah, sem contar que tem uma criança morrendo num barco, quem não vai gostar disso? Quer dizer, gostar no sentido de ficar emocionado e tal. Então o filme ele tem aquelas apelaçõezinhas pro público apoiar, mas ainda mais vindo de um diretor que praticamente 80% da população em Deldo. Sim, sim. Nolan que tá sendo cotado aí pra fazer o próximo filme do James Bond com o Daniel Craig. Nossa. O último filme. Pensa se ele mete aí um Inception, mais essa construção temporal zoada, e vai vir um filme muito louco que eu quero ver, hein? Mas boatos. Não, ele tava falando de fazer o live action de Akira. É, ah, esse não, isso aí, que esquece, comentar. Isso aí. Não, esquece isso aí, não estraga Akira, cara. Ah, não, eu acho que não é uma... É, exatamente, ele seria uma péssima escolha pro Akira. Não, Akira, depois que eu vi... Ghost in the Shell, não, esquece anime... Os únicos animes bons, os caras me fazem isso, cara. É, infelizmente, aqui no Ocidente a gente tem mania de transformar tudo do jeito que a gente acha que tá certo e vira aquela pataquada lá que virou o Ghost in the Shell, que é triste, cara, é triste. Do início ao fim, você fica triste. Ele acha que... O pessoal acha que o público não é capaz de entender algo um pouco mais elaborado, sacou? Porra, cara. Peraí, deixa o povo pensar um pouco também, não precisa mastigar tudo. Igual fizeram Ghost in the Shell, ficou aquela coisa mega rasa. Você assiste a animação, é, você tem que ver 20 vezes pra pegar metade da profundidade filosófica. Ghost é, um filme Shell, de ação, né, cara? Besteira de Vem pra Hollywood, qualquer anime. Vem pra Hollywood e vai virar um filme de ação, então uma comédia romântica. É isso só, cara. A gente não pode esperar muito. Talvez de alguém que tenha ligação mais com o Oriente, mas até essa pessoa que tem mais ligação com o Oriente, ele sofre pressão de produtora, pressão executiva, e ele tem que mudar todo o filme pra ver se passa por aquelas pessoas. Então, fica bem difícil a gente ter um diretor mais pra frente, ou então atual, que possa fazer algo digno, que você fala, não, isso aqui ficou perfeito, não duvido muito. Eu lembro que na época eu fui só contando como foi minha experiência com Ghost in the Shell, fui ver no cinema, porque mesmo eu vendo as críticas ruins, eu tinha esperança que seria bom, cara. O trailer é tão bom, aquela música do Depeche Mode me conquistou, cara. Trailer é trailer, né, meu amigo? Trailer é uma coisa que eu vou te contar. Realmente. Só, acho que tu tá falando de melhor edição, né? Sim, sim. Então só que fazer uma consideração, novamente voltando pra conta de matemática, o Em Ritmo de Fuga foi o filme que mais venceu prêmios de melhor edição. Então ele ganhou no Critics' Choice Movie Awards, ganhou no Chicago Films Critics Association Awards, ganhou no Online Films Critics Society Awards e no Las Vegas Society Film Critics Awards. Ah, e sobre esse rumor que vai ter em Ritmo de Fuga 2, vocês acham legal? O que vocês acham? Eu sou a favor de filme sempre, sacou? Quer fazer, faz. Ó. Faça bom, manda bala. Vamos lá. Não, tá bom. Só vai ter crítica ruim no site lá, né? A galera não se mexe em tal filme. Eu falei, velho, se mexe no que quiser desde que a ideia seja boa. E pra ideia, pra eu saber se é boa, não tem que fazer o filme. E não faz. Vem Blade Runner do 2050, vem. É fácil. Bem mais, né? Porque foi um fracasso, infelizmente. Mas, pô, merecia. Sim, próxima categoria, melhor efeitos visuais. Ah, caramba, como eu gosto dessa categoria, cara. Categoria mais fácil de se avaliar. Os indicados foram Blade Runner 2049, Guardians of the Galaxy Volume 2, Kong, A Ilha da Caveira. Caraca, que filme que eu não gosto. Tá, Star Wars, Os Últimos Jedi e Planeta dos Macacos, A Guerra. Quero que ganhe Blade Runner. Eu tô falando Planeta dos Macacos, já direto aqui. Eu Planeta dos Macacos. É assim, aqui o coração de fã pesa, porque eu quero que Blade Runner ganhe tudo, que Blade Runner é um filme lindo, mesmo que não mereça, quero que ganhe tudo. Mas vai ganhar, e também é merecido, Planeta dos Macacos, A Guerra, cara. O Andy Serkis, a neve naqueles macacos. Cara, tudo é tão bom naquele filme. Planeta dos Macacos, A Guerra é um filme tão bom. É um filme que merecia estar com o melhor filme, inclusive, também. Injustiçado demais. Sim, caraca. Planeta dos Macacos vai ganhar. É um filme, cara. Cara, o efeito visual, desde o... Você vê a progressão. Se você for pegar pra assistir hoje, o primeiro até o terceiro, tu vê a qualidade técnica, tanto que ela vai mudando. E quando chega no terceiro, você fala, mano, não é possível. Isso é um macaco. E tanto da interpretação quanto do efeito visual. Você vê marca de rachadura de ruga, mano. Tipo assim, a neve caindo nessa marca. Não sei nem o que falar do filme, cara. É foda pra caramba. Caraca, não, e essa questão de melhor ator seria tão legal, ver o Andy Serkis como Caesar concorrendo a melhor ator. Passou da hora. Ele vai ganhar ainda. Ele já ganhou o Oscar honorário, eu ia falar que ele merecia, mas não tenho certeza disso. Mas se ele não ganhou, ele vai ganhar, cara. Ele merece de melhor ator o Oscar honorário. E o Woody Harrelson também é maravilhoso em Planeta dos Macacos, A Guerra. Caraca, sou muito fã do trabalho do Woody Harrelson. O Woody Harrelson... Só fez filme massa. O Woody Harrelson, eu tinha uns probleminhas com... Tipo assim, eu infelizmente peguei muito filme que ele atuou... Não é que ele atuou mal, que o filme era uma bosta, então eu achava que ele tava atuando mal. Só que quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o filme, a tecnologia dele e tal... Mano, eu vejo que esse cara só salva os filmes que ele faz geralmente. Quando ele tá no elenco, tipo assim, elenco mó bunda. Assim, merda. Só a gente B e C. Aí chega, dá um show e tal, mas o problema é que ele não pode carregar toda vez nas costas. E num Planeta dos Macacos, cara, eu nunca tinha visto até hoje o Woody Harrelson atuar tão sério. Sério mesmo, assim, como ator. Ali ele mereceu a carteirinha de ator dele, cara. Porque tudo, expressão, jeito militar, ele estudou muito o personagem pra chegar naquele nível que ele foi. E você, Thiago? Cara, eu sou um fãzaço do Woody Harrelson desde sempre. E acho que ele tá muito bem. Não acho ele um grande destaque no filme. Eu acho que diante do que ele é capaz, ele em Três Anúncios para um Crime mesmo, ele dá um show nessa atuação dele de Planeta dos Macacos. Mas merece, cara. E efeitos visuais, não tem muito o que discutir. Tem uma cena no Planeta dos Macacos que quando eu assisti o filme, eu já vi ele 3 vezes, eu falei, ganhou o Oscar ali. E quando chega o Maurice... Ele se aproxima da câmera, fecha aquele primeiríssimo plano e a câmera fica na cara dele por muito tempo. Você fica manjando a cara dele e você fala, não tem como falar que isso é um efeito digital. É impossível você falar que aqui não é um efeito digital. Aquilo ali pra mim é a cena que já lacrou o Oscar, fechou, melhores efeitos visuais. Se não for Planeta dos Macacos, você fala, cara, eles estão perseguindo o filme. Porque nenhum filme do ano. Sim. E olha que eu adoro, eu amo Blade Runner, eu amo Star Wars, mas cara, Planeta dos Macacos só por aquela cena já merece o Oscar inteiro. Sim, sim. Aqui no que a galera votou, ganhou com 42,9% Planetas, o Macaco, a Guerra, e Blade Runner ficou em segundo. Aí a gente tá com opinião parecida. Já no que o pessoal acha que vai ganhar, manteu a mesma coisa, 42,9% para Planetas, Macacos, a Guerra. E em segundo... Ah, não, mudou. Em segundo, a galera acha que Star Wars vai ganhar. É que tava com a mesma porcentagem, eu já achei que era o Blade Runner 2049, mas não. É, sobre o que eu acho dessa categoria, então, eu acho que vai ganhar o Planeta dos Macacos da Guerra, porque ele teve uma vitória aqui no Critics' Choice Movie Awards, e essa premiação acaba pesando mais do que o prêmio que o Blade Runner ganhou. Agora, isso é o que eu acho que vai ganhar. Agora, o que eu realmente queria que ganhasse? Eu queria que ganhasse o Blade Runner 2049. Por quê? O Planeta dos Macacos da Guerra, ele utiliza o motivo que está sendo indicado é a questão do motion capture, que é um motion capture perfeito, é um negócio incrível. Agora, o que eu acho que não merecia ganhar esse Oscar é porque ele basicamente é como se você estivesse melhorando algo que já existe. Então, é a mesma coisa que ter um produto tecnológico de ponta. E aí você vai adicionando coisas a mais para justificar estar vendendo um novo produto. Então, o Blade Runner 2049, ele cria efeitos que eu nunca vi na história do cinema. Aquela cena lá, onde a Ana de Armas e a Mackenzie Davis, elas se juntam, né? Uma é holograma e a outra é de carne e osso, e fica aquela mudança. Uma hora é a rosto de um, outra hora é o rosto da outra. E aí você... Tenta engolir aquilo como algo crível e você consegue. Então, aquilo pra mim é revolucionário. Aquilo é algo que a gente nunca viu. Agora, outra coisa. Aquela cena lá com a Shan Yang, que eles trazem de volta a personagem Rachel. Aquilo ali é um efeito jovem, né? É uma coisa que é de hoje em dia. Você tem um ator e você rejuvenesce esse ator na câmera. Então, eu achei aquilo ali bem mais perfeito do que eles fizeram com o Robert Downey Jr. no Capitão América Guerra Civil. Muito mais perfeito do que o que eles fizeram com o Johnny Depp lá naquele Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Eu esqueci até o sobrenome. Do Salazar? Aquela porcaria lá, Vingança de Salazar. Que aquele efeito ali do Johnny Depp tá muito, muito aparente. E até melhor ainda do que o que fizeram com o Kurt Russell no filme Guardiões da Galáxia. Que também rejuvenesceram ele. Esse, mas o Kurt Russell nem parece que rejuvenesceu, na minha opinião, cara. Ficou muito bem. Mas, tipo assim, de qualquer forma, eu acho que esse filme do Blade Runner 2049, com esse efeito de rejuvenescer a Rachel, é o ápice. Até agora é o ápice desse teste com esse efeito. E também, claro, a cena lá do sexo com a Ana de Armas e a Mackenzie Davis. Gostei disso daí, cara. Gostei dessa ponderação aí. Boa cena, realmente. Eu não acho que vai ganhar ainda, mas faz sentido. Última coisinha. Legal. Desculpa aí. Última coisinha que eu queria também citar, só pra concluir aqui o que eu falo sobre efeitos visuais, que eu já tava me esquecendo. Há também uma cena no Guardiões da Galáxia, onde o personagem do Kurt Russell, ele fica só o osso, só o esqueleto, né? E ele vai voltando, vai criando as peles, e aquilo ali, cara, é impressionante aquele efeito. É muito... Pode crer. É uma coisa que eu também não tinha visto antes. Prova que pra rejuvenescer a Disney segurou uma grana, mas pra refazer o corpo dele todo, a Disney liberou a grana. Foi isso, então. Esse efeito aí, gente. Aquilo é bizarro. Só eu que não gosto de Guardiões 2, cara. Eu também não gosto, não. Pra mim foi fraco. Fraco em comparação ao primeiro, e fraco em comparação a Thor Ragnarok, que eu gostei bem mais do que eu pensava que ia gostar. Porque geralmente Thor eu acho um lixo. Assim, nossa senhora, não vou nem comentar. Concordo com o Felipe. Concordo com o Felipe também. Tô com o Felipe. Vamos abrir aí pra mais uma categoria, melhor trilha sonora. Ai, que categoria legal. Essa categoria é muito legal mesmo. E os indicados foram Dunkirk, Trama Fantasma. Aliás, palmas pra Trama Fantasma, que trilha sonora elegante. Aliás, de todos os filmes do Oscar, Trama Fantasma é aquele filme mais elegante, mais certinho, mais simétrico, né? Do mesmo modo que... Já que a gente não vai ter podcast de Trama Fantasma, vou gastar. O filme é realmente feito, tem a ver com estilista, com moda, que o filme é todo certinho, os enquadramentos. Parece que você tá vendo uma peça de roupa feita por um britânico, cara. Caraca, eu adorei Trama Fantasma, gostei muito mesmo. Daí tem A Forma d'Água, Star Wars Os Últimos Jedi e 3 Anúncios para um Crime. Minha opinião, que eu quero que ganhe, eu fico com um pezinho ali em Trama Fantasma e Star Wars, mas eu gostei muito de 3 Anúncios, eu gosto do estilo da trilha sonora de 3 Anúncios, sabe? Me pega ali, na minha opinião pessoal. Gosto dessa coisa mais country, mistura um pouco com a música faroeste, eu gosto bastante. E vocês? Cara, eu tô torcendo pra 3 Anúncios. Eu sou fã incondicional do Carter Burwell, que é o compositor. A trilha da Mildred é absolutamente maravilhosa. Nossa, e aquela música tema? Nossa. É exatamente isso que você falou, cara. Porque ele cria um detalhe de western, né, de faroeste, que tem tudo a ver com quase o subtexto do filme, sabe? Então a elaboração narrativa dessa trilha é magnânima. E você tem a Forma d'Água, que eu amo, mas eu não sei se vocês sentiram isso. Ela, pra mim, me parece uma trilha do Up, Altas Aventuras da Pixar, sabe? Sim, isso que caraca, eu ia falar. Caraca, eu ouvi alguém falando falar isso, cara. Pois é, então... Pera, a trilha de qual? Do Up. Não, o que filme que você tá dizendo que a trilha parece com a do Up? A Forma d'Água. Sim, demais, porra. É muito igual, sacou? É uma belíssima trilha, não tô... e nem é plágio, sabe? É uma, talvez um acaso e tal, mas é, me tirou um pouquinho. Agora, 3 Anúncios, só o tema da Mildred já é maravilhoso. Já. Sim, e também tem um pouco de música clássica, vale comentar, que é bem legal. Acho que a cena inicial, nossa, belíssimo filme, eu também tô contigo. 3 Anúncios, eu quero que ganhe. E vai ganhar. Vai ganhar, acho que é A Forma d'Água. A academia gosta de Forma d'Água. Eu vou ter. Eu acho que o 3 Anúncios vai ganhar. Acho que nessa categoria o 3 Anúncios tem mais chance. Eu também acho que tem mais chance. Não sei, eu sinto. Né? É pra opinião pessoal mesmo. E um que não devia nem estar nessa lista, que eu não gostei da trilha sonora, foi Star Wars, cara. Discord. Foi meio que forçar a barra. Discord. Não, tem. Agora eu vou comprar essa briga. Aqui é fanboy de Star Wars. Porra, cara, eu nossa, eu queria... Meu sonho é encontrar o John Williams. Mas então, Sobre a trilha... Tu quer encontrar quem? O John Williams? Não. Não. Eu já ia fazer um comentário aqui, mas aí ia dar merda. Mas então... Então, eu sou louco pra encontrar o John Williams. Então, mas eu sobre a trilha de Star Wars, aí eu discordo completamente do Felipe. Cara, a trilha de Star Wars, ela além do que a gente já conhece ser perfeito, cara, ele ainda adiciona uns acordes naquela cena inicial lá da luta dos rebeldes contra os encouraçados, que é linda, cara. Ele coloca umas trombetas, é uma coisa... É uma coisa impressionante, você se sente imerso naquela cena. Star Wars e colocaria o Blade Runner. Pô, eu acho a trilha não. mais complicada. Eu também... Eu gosto da trilha do Star Wars. Meu quarto é praticamente todo de Star Wars. Só que eu acho que aqui nessa categoria, com tudo, que todos esses filmes que a gente está citando aqui, 3 Anúncios, A Forma da Água, entre outros, cara, eu acho que ele não chegou no ponto desse nível que esse povo tá, sabe? Que todos esses filmes estão. Então, sei lá, eu fiquei sentindo, eu gostei muito do filme, gostei muito da trilha sonora, mas pra comparar, bater de frente com esses, eu achei muito difícil, sabe? Tá muito alto o nível, muito alto mesmo. Toda a trilha sonora aqui de todos encantou a gente de uma forma diferente. Eu acho assim. Tira Dunkirk e bota Blade Runner. Eu não consigo lembrar da trilha de Dunkirk, velho. Cara, tem cara Caraca, é uma... Caramba, eu... Olha... eu não tenho nem palavras. Dunkirk é só um monte de sons, tipo, bizarro. Sound effects, assim. É bizarro, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma beleza, caraca. E ela é constante, ela não para, ela fica martelando teu ouvido, é uma cacofonia muito chata. Motor de avião junto com bala, motor de barco e mar. É isso, Gabriel, que você Stuck, Gabriel Stuck lá da Tipo Internet tá ouvindo isso aqui e quebrando todo o quarto dele. Porque a última vez que eu falei mal de Dunkirk aqui no Davecast, cara, ele ficou muito pistola. Ele ficou putaço aqui, cara. Eu me lembro. Agora, só uma coisa aqui, né? Eu acho que Trama Fantasma tinha que ganhar esse Oscar. Porque assim, eu qualifico a trilha sonora pela minha memória. Então, por exemplo, por que, que eu não acho que Forma da Água mereça? Eu gosto da trilha da Forma da Água, só que ela não é nem de longe, não tá no mesmo nível, por exemplo, da trilha do filme O Grande Hotel Budapeste, que o Alexander Desplat ganhou merecidamente. Eu acho que assim, meio que diminuiu a qualidade, não que eu não goste da trilha de Forma da Água, só acho que comparado àquela outra trilha do Grande Hotel, essa é um tanto superior. Outra coisa, sobre a trilha do Star Wars, eu acho que ele só tá aí, não por aquela questão dos acordes, mas sim porque a Academia adora indicar o John Williams. Se o John Williams parar de ser indicado, aumenta a chance dos outros de ganhar, aumenta a representatividade. E... sobre a trilha de Três Anúncios, eu também adorei, é a segunda melhor na minha opinião. Já Dunkirk, sinceramente, cara, Dunkirk parece um genérico das trilhas do Cavaleiro das Trevas. Não, é muito parecido com a trilha do Cavaleiro. É como se o Hans Zimmer gostasse de se repetir. A trilha do Blade Runner 2049 é legal, mas porque ela imita a trilha do Vangelis. Ela é uma reinvenção. É uma ode, né? Uma homenagem. É, uma ode. Não é reinvenção, falei merda. Mas ela é uma ode à trilha do Vangelis, por isso que ela é boa. Por isso, eu acho assim, vai ganhar a Forma da Água, porque é o que mais ganhou prêmio aqui, e os prêmios pesam mais. Agora, por mim, ganhava o Trama Fantasma, que é a trilha que ainda tá na minha cabeça. Gosto. Gosto muito de A Trama Fantasma, gosto de A Forma d'Água, apesar de essa coisa do Up e Altas Aventuras ter contado. Mas Três Anúncios pra mim é a melhor de todas. Gostei bastante. Dunkirk, nem sem comentários. Abrindo aqui... Ô, Thiago, tu falou? Tua opinião? Eu falei Três Anúncios. Ah, certo. Aqui, na opinião da galera, que eles querem ganha com 42,9% A Forma d'Água. Em segundo, Star Wars. Sempre, né? Star Wars sempre vai ter, tá ali no top, de algum modo. A Legião de Fausto. Sim. Entre as cabeças. Mas não o que... tem como, Star Wars tá aí, é cultura pop. Exatamente. Mas o que vai ganhar, tivemos uma tríplice empate. Star Wars com 28,6%. A mesma porcentagem para Forma d'Água e Dunkirk. Esses três filmes ficaram empatados. Cara, Dunkirk, eu não vou falar nada não, meu Deus. Três Anúncios teve 14% só, cara. Público, vocês estão achando que a Academia é burra para votar em Dunkirk? Não entendi. Mas interessante, né? Tivemos um trilho de empate aí entre Forma d'Água, Star Wars e Dunkirk. Três Anúncios e a Trama Fantasma, que foi o que a gente mais gostou, nem nada, né? Eu acho que porque ele foi de pouco acesso pro público, em geral. Eu mesmo, quando fiquei sabendo, já tinha passado já do tempo até de assistir. Eu assisti faz pouco tempo, então acho que é mais questão de acesso aí. Se as pessoas tivessem visto, talvez ele estaria entre as cabeças aí, tirando até o Dunkirk. Sim. Realmente. Próxima categoria aqui, melhor edição de som. Agora eu peço pra alguém explicar, pegar essa batata e explicar a diferença de mixagem de som e edição de som. Já foi explicado aqui. Quem vai explicar? Tô fora. A edição de som é a criação do som. A mixagem é você colocar ele no momento adequado. Basicamente, resumindo bem, tá, gente? Só pra agilizar o negócio, é basicamente isso. Você captura quando o filme é rodado, Você não utiliza o som ambiente de verdade. A depender do filme, claro, né? Depois que você tem a imagem, você entrega para os técnicos vão criar aqueles sons ambientes e depois ele passa para mixagem, que é colocar ele nos seus momentos adequados, na altura correta e tudo mais. Uhum. Resumindo, é isso daí. É, edição é mais o bruto e mixagem é mais o pós-produção. Ok. Então aqui em edição de som tem Ritmo de Fuga, Blade Runner 2049, Dunkirk, A Forma d'Água e Star Wars, Os Últimos Jedi. Eu vi uma coisa sendo muito falada sobre edição de som, que é defender que Star Wars ganhe, porque tem uma cena no filme que ela conquistou o coração de muitas pessoas, apesar de ter gerado muitos memes, que alguém adivinha qual foi? Não. A cena em que tem a... Esqueci o nome da personagem, que ela vai lá e bota na velocidade a luz lá e acaba deixando... A Rose? Exatamente, acaba deixando tudo em silêncio. Que não tem som e tem toda aquela coisa ciência, né? Tipo Star Wars, uma vez por todas, fazendo ciência. E aquela cena que alguns segundos de silêncio que é, cara, é muito bonita visualmente. O som é feito de modo, tudo de modo muito perfeito. E os memes gerados também foram engraçados, né? Tipo, tinha cinema botando plaquinha, dando spoiler, falando que se ficasse, que tem uma cena no meio do filme, em tal momento, que tudo fica silêncio, mas não é defeito da sala. Faz parte do filme. Na minha sala, pelo menos, isso não aconteceu. Eu sei que a galera tava... parou de respirar, assim, não tinha um barulho quando aquela cena aconteceu. Nossa, segurei meu coração quando eu vi aquela cena. Realmente, muito boa. Pra falar a verdade, eu tenho que admitir que eu fiquei meio assim, eu olhei pra um lado, pro outro, será que acabou? Será que aconteceu? Olhei assim pra cima, eu fiquei, aí depois voltou, aí eu, era só um tempo. Deu uma lagriminha solitária quando eu vi essa cena. Na verdade, caraca, foi muito boa. Quando eu vi Star Wars: O Último Jedi no cinema, cara, eu muitas lagriminhas solitárias saíram do meu olho. Eu vi duas vezes no cinema porque eu sou demente e eu gostei muito do filme. Eu não tenho dinheiro pra isso, então... Não, mano, você tá falando isso? Eu saí da sala, fui lá comprar outro ingresso, fiquei esperando uma hora do lado de fora pra entrar na próxima sessão. Cara, foi no sábado e no domingo. Não, eu fui no sábado só. Eu fui no sábado à tarde, vi a sessão de tarde, eu acho que das 5 e das 9, praticamente. Viu a sessão das 9h30 da noite. É, foi assim. É... Eu adorei o filme. Gente rica é outra coisa. Gente rica é outra coisa. Não é rica, não. É. E você, Thiago, em edição de som, o que tu acha que vai ganhar aí? E tua opinião? Cara, edição de som, eu acho que vai ser Dunkirk, velho. Eu quero que ganhe Blade Runner, mas eu acho que vai ser Dunkirk. Legal. Eu já vou votar que vai ganhar Dunkirk, mas eu queria que Em Ritmo de Fuga ganhasse. Tirando Dunkirk, eu fico feliz com todos ganhando, na verdade. Ai, ai, ai. A Forma d'Água não tem uma edição de som lá muito... Não tô nem marcante, ela não é plástica. Ela não é plástica demais, ela acontece quando tem que acontecer, né? Nada acima do esperado, é aquilo. Tá aí, aceitem isso que a gente tá propondo. Eu achei bem assim, apesar de tudo se encaixar exatamente bonitinho, mas eu achei padronizado. É, o que a Forma d'Água tem de inovador mesmo e de... Acho que mais pega é atuação, roteiro e fotografia, trilha sonora e tal. Essas questões mais técnicas, não tem muito... Fotografia, Blade Runner. Ah, sim, sim. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Calma, aqui calma. Que o pessoal quer, aqui que o pessoal quer que ganhe Em Ritmo de Fuga com 42,9% ganhou, em Star Wars com em segundo. De novo, pra manter o padrão. E que vai ganhar, as apostas estão em Ritmo de Fuga. Também 42,9%. Daí Star Wars não ganhou nenhum voto. Eu vou quebrar esse paradigma aí. Eu sou a favor de que Blade Runner ganhe melhor edição de som. Não, pera. Eu acho que Blade Runner tem que ganhar. É porque assim, levando em consideração a lógica do Oscar, ou eles dão esses prêmios de som pra ficção científica ou dão pra filme de guerra. O ano passado. É, filme de guerra, principalmente. Ano passado ganhou melhor edição de som, filme de ficção científica. Foi A Chegada. E mixagem de som ganhou o filme de guerra, que foi Até o Último Homem. Até o Último Homem. Eu acho que pode ser que eles façam o inverso. Quem sabe? Não sei. Uhum. Ah, mas a gente você pegou aí um bom filme, um filme que teve um som legal, que foi A Chegada. Aí a gente, vamos pegar ele e comparar com o que o povo tá achando que vai ganhar, que tá em primeiro lugar e talvez ganhe mesmo, que é Dunkirk. Cara, mano, não é nem querendo comparar, mas olha o nível de diferença. Eu acho que Dunkirk, se ganhar, muito é sacanagem. Me desculpe quem gosta, mas não tem, sabe? É muito barulho. Às vezes o filme você fica mais confuso pelo... Sim, às vezes... Pelo som que tá passando, pela trilha, por tudo que tá acontecendo. Você não sabe o que tá acontecendo, pra falar a verdade. É tanto barulho de tanto lado do cinema que tu não sabe o rumo que tá vindo, o que vai acontecer. E quando acontece, você também não entende, porque a montagem do filme é estranha. Aí eu não gosto. Posso polemizar? Então, posso polemizar? Tá liberado, vai. Já falou mal de Dunkirk aí, filme queridinho, não tem muito mais o que fazer. Ah, merda está feita. É o seguinte, sobre a questão do som de Dunkirk, aí eu tô concordando com o Gabriel Stultz, meu xará. Cara, eu acho que o fato da edição de som de Dunkirk ser aquela bagunça auditiva, faz sentido. Ele te ajuda, ele ajuda você a entrar dentro do cenário de guerra. Imagina todos nós aqui numa guerra, meu irmão. Bomba de lá, bomba daqui, tiroteio, barulho de avião passando. Não, pariu, meu irmão. Aquilo ali enlouquece o cabo. Então eu acho que isso ajuda o cara a ficar imerso dentro do filme. É, você se sentir realmente dentro do cenário de guerra. Então, pra mim, fez sentido aquela edição malucona, tá ligado? Que é a edição, sim, de som. Edição de som. Mas eu tenho aí um ponto contra, porque Dunkirk, apesar de ser um filme de guerra, não é uma coisa que tá num cenário de guerra, num campo de batalha, nada. Tem algumas cenas mais de ação, mas a maioria, os caras na praia, tentando entrar no barco, deu o barco, toma tiro, deu os caras tão no barco, o avião cai. As cenas, acho que mais de ação, são as do Tom Hardy, No céu. Ah, o resto é andando na ali praia. Ali pra mim é tudo guerra. Não tem muita ação, assim. Mas pra mim isso tudo tá no contexto geral de guerra. Mas aí vai pra interpretação de cada um. Eu retiro o que, sim, eu disse, tudo aí. O filme se tornou menos agressivo pra mim agora. Eu tô me sentindo Harry Fonda naquele filme 12 Homens e uma Sentença. Boa, boa. I understood the reference. E mixagem de som já emendando, a galera quer que ganhe com 57,1%, que é bastante, em Ritmo de Fuga, e Star Wars com em segundo, e vai ganhar com 57,1% em Ritmo de Fuga novamente, em segundo Blade Runner. Olha aí, pessoal apostando em Blade Runner. Legal. Já vamos abrir aqui para figurino, os indicados foram A Bela e a Fera, O Destino de uma Nação, A Trama Fantasma, aliás, Trama Fantasma já ganhou, pô, a gente já pode ir pra brincadeira. A Trama Fantasma, Forma d'Água e Victoria e Abdul. Eu não assisti Victoria e Abdul de todos esses, mas eu ouvi dizer que tem um figurino bem legal. Tem um figurino legal, cara, mas nada tão brilhante quanto a Trama Fantasma, até quanto a Bela e a Fera mesmo. Uma recriação de época bastante fidedigna, mas nada que extrapole essa qualidade que é meramente, sem querer diminuir, obviamente, né? Meramente temporal. Então eu não acho que merece, não. Pra mim, eu não acho também. Trama Fantasma. E eu acho injusto a Bela e a Fera estar concorrendo aqui. Porque eu vi muita crítica sobre o figurino. Principalmente, não pode ir enredo, história nem nada. O figurino não agradou tanto quanto prometeram. Então, sei não. Trama Fantasma não tem nem o que falar, cara. Figurino do início ao fim... tudo, eu sou fotógrafo, vocês não sabem, eu sou fotógrafo, então pra mim tudo ali casa bem com as cores do cenário, a paleta de cores é perfeita com tudo, o chão, o teto, com o chapéu, com a roupa, com o calçado, sim, então pra mim aquilo é perfeição, tipo, quando eu vejo um trem desse eu fico louco. Agora pega a Bela e a Fera, outros aqui, tipo, até mesmo A Forma da Água, eu não acho que devia, sabe? Tem um figurino... Cara, do, o destino da de uma nação, o que que tem de figurino? Eu também... É tipo assim, fazer o que fácil, assim, pra você fazer uma figuração. Uma coisa é você pegar um determinado momento da história e fazer fielmente, Outra coisa é você pegar umas 4 ou 5 décadas aí que se seguiu desde 30 até 80 praticamente, que o povo não mudou muito, não, de 30 até 80 não, de 30 até 60 50, que o povo não pegou, não mudou muito o estilo. Pra mim fica muito fácil, saca? Ou então fazer um filme medieval, tem sempre aquela mesma vestimenta do século 2 até o 15 praticamente, aí fica muito, pra mim fica fácil. Agora quando você pega uma coisa que casa com um cenário, que mostra o que o personagem é, mostra a mudança, mostra a personalidade, você vê na roupa que o personagem tá querendo te passar desde o início, pra mim isso conta muito algo mais. Algo que conta muito pra mim quando eu vou avaliar figurino, não sei como funciona pra academia, mas é quando o figurino ele passa algo a mais, além de ser bonito, ou ser muito verdadeiro pra época, quando ele tem um significado a mais, um significado que transcende ali a roupa. Exatamente. Um bom exemplo, um exemplo pro povão. A melhor série da história, ninguém... Desculpa aí, fãs de Game of Thrones, Breaking Bad. Ele tem isso, né, cara? Aquela cena, pelo menos, que é uma das melhores, que ele fala, I am the one who knocks. Ele tá de branco, se eu não me engano, ele tá com um casaco vermelho ou verde. Acho que é verde. Verde é a cor dele quando ele tá calminho, né? É. E daí ela começa a falar pra ele, quando ele tira o casaco verde e ele tá com a camisa preta, daí ele se transforma no Heisenberg. Entende? São esses pequenos detalhes que fazem um figurino, pelo menos na minha opinião, ser espetacular. Exatamente o que eu falei. É mostrar a personalidade, ou então o que o personagem tá pensando ou querendo passar pro público em geral. Não só porque, ai, é século, é era vitoriana, eu vou usar um vestidão com babado. Ah, é década de 30, eu vou usar terno e chapéu de mafioso. Não é assim, gente. Fala comigo, sabe? Fala, mostra que essa roupa não é só uma roupa, o personagem tem uma intenção, e quando ele troca de roupa, troca de figurino, ele tá tendo outra intenção. Deixa o figurino falar com a gente também um pouco. Exatamente. É, só lançar aqui um comentáriozinho em relação, por que que eu acho que Trama Fantasma merece e vai ganhar? Primeiro, por que que ele vai ganhar? Foi o único desses 5 indicados que ganhou algum prêmio de figurino nas premiações que participou. Segundo, cara, o Trama Fantasma, claramente o cara que fez o figurino desse filme, ele deve ter estudado estilismo, ele deve ter conversado com estilistas, ele deve ter estudado o tipo de figurino que se fazia na década de 50, o cara fez o dever de casa mesmo. Porque o figurino é um daquele gênio, filme... Cara, eu diria. Pois é, em termos de você não só reconstruir a época a partir do figurino, como também o estilo de moda da década de 50. É um trabalho realmente bem feito, por isso que eu acho que o Trama Fantasma tanto deve ganhar como vai ganhar, porque foi o único que foi premiado em prêmio de figurina. Sim, sim. Exatamente. E aqui é na nossa enquete, que o pessoal quer que ganhe com 57,1%, pasmem, A Forma d'Água ganhou. Parece que a Trama Fantasma não atingiu aí o público mais mainstream. E que acham que vai ganhar. No bolão, tivemos mais um empate com 28,6% entre Trama Fantasma, Destino de uma Nação e A Bela e a Fera. Engraçado, o pessoal quer A Forma d'Água, mas que vai ganhar, ninguém votou em A Forma d'Água. Curioso. Melhor fotografia, os indicados foi o Roger Deakins por Blade Runner 2049, que já tem meu voto, que eu quero que vai ganhar, e se não ganhar, eu vou ficar muito chateado, eu realmente vou ficar muito chateado. Daí tem Dunkirk, que tem um, eu não vou tentar pronunciar o nome da pessoa, mas se alguém quiser se aventurar, que também é um cara muito famoso aí na fotografia. Hate Van Heitman. Exatamente, Mudbound, A Forma d'Água, que também tem o Dan Laustysen, que é bem premiado, etc. e O Destino de uma Nação. Meu voto sempre será para Roger Deakins, que, coitado, né, cara, tá tentando aí ganhar um Oscar ganhar. Faz um tempo. Sabe por quê? É o que eu tenho, cara, sabe quantos prêmios ele... Mas sabe quantos prêmios ele ganhou aqui de fotografia por Blade Runner? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cara. Não é possível que ele não ganhe. Porque ele é o Roger Deakins, cara. Não é possível, cara. É o melhor trabalho dele de fotografia até agora. Sim. Cara, o cara tá na pé na com o pé na cova. Se não der esse prêmio, o cara vai morrer de desgosto, cara. Aqui, na opinião do público, eles querem que ganhe com 57,1%. Obrigado por essa justiça, público. Roger Deakins, do Blade Runner 2049. Mas que vai ganhar também mantendo Blade Runner 2049 com o Roger Deakins. Apesar de, no que o pessoal acha que vai ganhar, o Dunkirk tem uma porcentagem bem alta também, de 40% aqui, quase. Não era isso, não. Olha, do todo que Dunkirk é, eu acho que fotografia é legal, assim, interessante. É o melhor ponto. É, um dos melhores. Vamos aqui para as principais categorias de melhor atriz coadjuvante. Temos a Mary J. Blige, pelo Mudbound, Allison Janney, do Eutônia, Leslie Manville, da Trama Fantasma. Essa Leslie Manville não é a esposa, amante, musa dele, né? É a irmã dele, certo? É a irmã do Reynolds. Ah, beleza. É a Cyril. A Laurie Metcalf, de Lady Bird, É Hora de Voar, e Octavia Spencer, de A Forma d'Água. A gente já comentou um pouco sobre a indicação da Octavia Spencer no nosso De A Forma d'Água, que a gente acha que principalmente o Gabriel comentou, que é tipo assim, vamos indicar um negro, você joga a Octavia Spencer, que ela tá todo ano no Oscar. Sim, e o meu voto... fazendo o meu papel. Voto de opinião vai pra Larry Metcalf, do Lady Bird. Eu acho que ela faz o trabalho ali como mãe. Ela realmente passa como uma mãe é. Ela consegue. E ela é o ponto alto do filme, né? Que tem tantas estrelas em ascensão. Ela consegue ser o ponto alto. Gosto bastante dela em Lady Bird. Ela tem a minha torcida. Eu tô empatado também com a Allison Janney, de Eutônia, que também faz uma atuação sensacional. Mas a Laurie Metcalf, ela tem um papel um pouco mais elaborado. A Allison Janney em Eutônia é um pouco mais unidimensional o papel dela. Embora existam nuances ali que ela consegue enganar um pouquinho o público. Isso é mérito da grande atriz que ela é. Mas a complexidade do papel da Laurie Metcalf, até pelo envolvimento que ela tem que ter, mais tempo em cena, eu acho que ela consegue realizar um trabalho mais merecedor ainda desse prêmio. E só um adendo, cara, tipo, eu concordo que a Octavia Spencer não fez uma atuação digna de Oscar. Mas essa questão racial, você já tem a Mary J. Blige de Mudbound, que é negra e está indicada. Né? Então não sei se é exatamente essa a questão, não. Apesar de tudo, funcionalmente na trama, a Octavia Spencer tá muito bem. Só que ela tá sendo a Octavia Spencer de sempre, né? Aí o que aconteceu? É a forma d'água mais Octavia Spencer. Sim, sim. Oi, eu posso tecer comentários? É rapidão. Vai tecendo, filho, só vai. Nem pergunta. Então, sobre aquele negócio da questão racial, sim, mas a Octavia Spencer já foi indicada antes, sendo a única negra entre as indicadas, porque era por uma questão ali, a gente não indicou nenhum negro, vamos jogar a Octavia Spencer. Aqui, no caso desse ano, eles ainda colocaram a Mary J. Blige, eu acho que ela faz mais sentido estar aqui do que a Octavia Spencer, sinceramente. Acho que podiam ter tirado a Octavia Spencer e colocado, tipo, a Michelle Pfeiffer pelo mãe. E pra mim, ali, cara, a situação dela é destruidora. Nossa. Agora, sobre a Allison Janney e a Laurie Metcalf, eu acho que a Laurie Metcalf, ela tem uma interpretação mais humana. É uma coisa, é uma personagem, assim, pra gente não necessariamente se identificar. No caso, eu não me identificaria com a mãe, porque eu não sou mãe, nem poderia ser. Mas, assim, ela é uma personagem que eu consigo compreender. Agora, a Allison Janney, porque porque eu acho que a interpretação dela, ela tem, faz assim, um certo sentido também ganhar, é porque, caralho, meu irmão, aquela, essa mulher, só o trailer, ela te assusta. Tipo assim, ela, se você pegar aquela língua dela e espremer, cara, sai veneno de naja. Se ela morder a língua, ela morre, cara, porque ela é venenosa, ela é tóxica. Então, é, vamos dizer, a mais expressiva. Lembra muito a indicação para melhor ator coadjuvante de 2015, que o J.K. Simmons ganhou, porque não tinha, era uma interpretação assim, pesada, monstruosa. Então, eu acho que a Alison Janney, se ela ganhar, pode fazer um certo sentido. Fica, é justificável se ela ganhar melhor atriz coadjuvante. E agora, e a Leslie Manville? Por que esse do Trama Fantasma? Porque você contracenar com Daniel Day-Lewis e não ser engolido por ele, o que ela faz muito bem, é merecedor de prêmios, né? Então, a categoria de atriz coadjuvante está muito disputada, na verdade. Só por isso eu já só merecia a indicação à atriz coadjuvante. Ela é sisuda, né, cara? Ela é muito interessante o jeito dela. Ela tem aquele jeito britânico de ser, né? A gente vê nela uma figura de uma mulher britânica. Muito legal. Assim, falando uma coisa que eu também acho injustiçado, eu colocaria aí, tiraria a indicação da Octavia Spencer e colocaria o James McAvoy como melhor... Confundi. A Anya Taylor-Joy, que faz a garota... Do Fragmentado, exatamente. Ela é a garota, eu acho que ela manda muito bem. Ela já tinha mostrado que mandava bem no The Witch, e aqui ela só confirma, na minha opinião. Aí eu discordo. Eu gosto muito de Fragmentado, então eu quero forçar prêmios pra Fragmentado. Desculpa aí, sociedade. Eu vou ter que discordar, sinceramente. Tu não gosta de Fragmentado? Eu acho que... Não, eu gosto de Fragmentado, mas eu acho que a reação dela em alguns momentos tinha que ser um pouquinho mais... Natural? Eu não sei se foi... Não, eu acho que a reação faltou um certo impacto. Por exemplo, ela vê ali aquela amiga dela... Desculpa aí o spoiler, viu, pessoal? Vou ter que dar spoiler. Mas tem aquela cena lá, que o James McAvoy já tá transformado na besta, que ela vai olhar e, tipo assim, já tá um erro ela ir olhar e ir atrás, que a amiga dela é puxada... E aí ela, em vez de sair correndo, ela vai olhar o que é. E quando ela vê a barriga lá da amiga dela sendo mastigada, cara, eu iria pirar, meu irmão. Eu ia gritar até sair minha língua pela boca, meu irmão. Eu iria desmaiar vendo aquilo. E ela, a reação dela não é assim, não é a reação que um humano de verdade teria. Acho que também pode ter sido a responsabilidade do M. Night Shyamalan. Alguém tem mais alguma pontuação aí, alguma coisa a dizer? Essa categoria, acho que não, cara. É, então aqui, ganhou, na opinião da galera, com 42,9% Alison Janney pelo Eutônia. Depois teve empate entre todos os outros, com 14,3%. E que o pessoal acha que vai ganhar, com 42,9%, a Laurie Metcalf do Lady Bird. Em segundo ficou a Alison Janney de Eutônia, olha aí. O pessoal tá bem dividido na questão de opinião e academia, realmente. Melhor ator coadjuvante. Agora sim, eu tiraria... Não sei quem, eu acho que eu tiraria o Richard Jenkins e colocaria facilmente o McAvoy de Fragmentado. Porque eu não considero ele ator principal. Na verdade, acho que todo mundo ali é meio coadjuvante no filme. Não tem muito um principal, todo mundo tem... cenas legais. O McAvoy tá muito bem, eu acho que merece também, eu considero ele coadjuvante. O filme se passa ao redor da Anna Taylor-Joy, então ela realmente é a atriz principal. Agora, eu não tiraria o Richard Jenkins, eu acho a atuação dele em Forma da Água esplendorosa. Eu tiraria, com a maior tranquilidade do mundo, o Christopher Plummer, com todo o dinheiro do mundo. Eu acho, não vejo nada demais na atuação dele, não é que é ruim, mas ela não brilha. E aí parece novamente Hollywood querendo fazer um movimento político. Parece estar lá para mostrar que ela tirou o Kevin Spacey de uma categoria de premiação do Oscar e não sei o que, porque a atuação dele é extremamente burocrática. Ela é funcional para a trama, mas ela não tem nenhum arrobo de brilhantismo, coisa que todos os outros indicados têm. Então o McAvoy poderia entrar facilmente nessa categoria e o Plummer não vai fazer falta nenhuma. Sim, eu nem vi Todo o Dinheiro do Mundo. Eu sei que é do Ridley Scott, mas eu nem vi, cara. Bem fraco. Não é um filme ruim, mas por ser do Ridley Scott, é um filme decepcionante. Ah, se bem que ultimamente, né? O que esperar de Ridley Scott? Exatamente. Mas é um filme que eu vi. Caraca, e o Pinheiro, você não vai lembrar do Patrick Stewart? Eu vou falar aqui, calma, vamos com calma. Beleza. Beleza. Aqui, ó, William, aqui nos sindicatos, só pra falar, tem o William Dafoe pelo Projeto Flórida, que muita gente quer que ganhe. Apesar de, assim, eu acho que é um pouco de hype, porque ele não tem Oscar. Tá. Tem o Woody Harrelson e o Sam Rockwell pelo Três Anúncios. É, esses são os principais. Ok. Beleza, eu tiraria o Richard Jenkins facilmente e colocaria o Patrick Stewart, porque, cara, ele imortalizou o Professor Xavier e aquela interpretação mais comovente da vida dele. Aquela cena, vou soltar spoiler, aquela cena que o clone do Wolverine mata o Patrick Stewart, o personagem mais Patrick Stewart, cara, eu acho que eu não chorei, mas eu tava querendo chorar, cara. Eu fiquei muito triste com aquela cena, cara. Eu não queria que ele morresse. Então até quando eu fui ver depois, eu saí do quarto até o filme acabar, até aquela cena acabar. Não tinha capacidade pra ver aquela cena de novo. Né? Eu acho que foi uma forma muito cruel de matar aquele personagem. Podia ser até uma forma mais poética. Agora, eu tiraria o Richard Jenkins e colocaria o Patrick Stewart e tiraria o Christopher Plummer, até mesmo porque já tem Oscar, e colocaria, sabe quem? O Mark Hamill por Star Wars. Melhor ator coadjuvante. Que aquela interpretação dele, cara, de Luke Skywalker, tá incrível, mano. Ele aprendeu a atuar. E tipo assim, ele tá... Sério, eu não tenho palavras para descrever a atuação do Mark Hamill, eu colocaria ele ali para ator coadjuvante. E sobre o William Dafoe, eu acho que seria muito legal também ver ele vencendo, porque ele é o cara que é indicado de 20 em 20 anos. Então, em 86 ele foi indicado pelo filme Platoon, não ganhou. Acho que em 99, foi 2000, ele foi indicado por um filme lá que ele interpreta o Max Sherrick, que é o cara que fez papel do... O Max Sherrick é o ator que interpretou o Nosferatu no filme Nosferatu de 1922. E agora ele tá indicado aí, agora em 2018, ele tá indicado pelo Projeto Flórida, e eu acho que é muito escroto o Oscar ficar só indicando cara de 20, 20 anos e nunca liberar essa perseguida. Sim, a gente teve uma safra bem grande de bons atores coadjuvantes, né, nesse último ano. Patrick Stewart, Mark Hamill... Uma galera muito boa. Agora, eu não colocaria o James McAvoy pra ator coadjuvante, porque pra mim ele tinha que ser indicado pra ator principal. Não sei. Daí acho que depende do ponto de vista, apesar que do IMDB ele tá como ator principal. Ok. Melhor roteiro original tem Doentes de Amor, que eu não assisti, Corra, Forma d'Água, Lady Bird, Três Anúncios. Corra tem que ganhar. Tem que. Tipo... Sim. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Corra, só isso que eu digo, Corra tem que ganhar e vai ganhar, não tem, talvez a Forma d'Água, talvez. Ele não deve ganhar mais nada também, é um filme relevante. Quem? Corra. Não, o que o Thiago falou, qual que ele disse que não vai mais ganhar nada? Corra. Ah, cara, eu acho que Corra tem que ganhar roteiro original, porque é o roteiro mais original que tem, velho. Dos 5 indicados é o mais... original mesmo. Se for pra ganhar algum prêmio, vai ganhar o original. Se não ganhar o original, eu não vejo ele ganhando nenhum outro. Concordo. Sem falar que, né, agora com base, eu tenho um trauma, né, com o Oscar do ano passado, porque o filme O Lagosta, do Yorgos Lanthimos, ele foi indicado pra melhor roteiro original e perdeu pra porra do Manchester à Beira-Mar. Que não, aqui pra mim não é roteiro original, não merecia aquele Oscar de jeito nenhum. O Lagosta tinha que ter ganhado aquele prêmio. Agora, o caso aqui, eu acho que o Três Anúncios para um Crime, ele tem chance de ganhar, porque, bom, ele é mais padrão do que o Corra. Mas em termos de roteiro original, o Corra tem que levar esse prêmio. Sim. Aqui, que venceu, da opinião da galera, com 49,9%, caramba, quase metade, o roteiro original ganhou A Forma d'Água. Curioso. E, na opinião, e no bolão... Quem ganhou foi Três Anúncios para um Crime. O pessoal acha que Três Anúncios vai ganhar, mas quer que A Forma d'Água ganhe. Engraçado, deixa eu ver aqui o Corra. Corra ganhou só 14,3% nas duas votações. Caramba, acho que é isso mesmo. O pessoal tá esquecendo, né? Tá esquecendo que esse filme existe. Sobre ainda o Corra, vale citar que dos prêmios de roteiro, ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 prêmios, enquanto os outros, só o 3 Anúncios para o Crime ganhou 3 prêmios de roteiro e o Lady Bird ganhou 2. Então acho que o Corra é o que tem mais chance de ganhar ali, dentre, se você for levar em consideração o termômetro. Exatamente. Roteiro adaptado, Call Me By Your Name, Artista do Desastre, A Grande Jogada, que eu não assisti, Logan, que né, foi a grande surpresa aí, ser considerado quadrinho, ser considerado um roteiro adaptado, foi a primeira vez que isso aconteceu, e Mudbound. Coração de fã, né, sempre ganhará Logan. Sempre. Pois é, concordo. Porém, meu coração de fã também gosta de Artista do Desastre. Muito. Cara, The Room é simplesmente sensacional. Mas vai ganhar Call Me By Your Name, não tem chance pra galera aí. Aliás... Cara, Me Chame Pelo Seu Nome merece, é um filme absolutamente maravilhoso. Não é nada injustiça, não, é nada, não seria nenhuma injustiça ele levar esse prêmio. Eu não posso afinar porque ainda não vi. Então eu vou ficar aqui calado. Mas eu gostaria sim de ver Logan ganhando. É, eu que também quero ver Logan ganhando. Eu não gostei muito de Call Me By Your Name, falar bem a real. Não posso opinar porque eu não achei ele muito sem ritmo, cara. Achei muito... Esse aspecto, ele faz uma elaboração perfeita. Não tem um ponto fora da curva. Cuidado com spoilers. Eu não sei qual que é o material original, eu não li. Não sei a fidedignidade, mas isso não deve ser levado em consideração. Mas eu acho um filme muito completo. E Logan, que eu amo... também é um filme que eu vi no passado. Eu acho que ele é mais convencional, ele não tem um brilhantismo. Ele tem uma execução de direção muito boa, né? Que é diferente do Me Chame Pelo Seu Nome, que dentro do estudo de personagem, ele é brilhante. No Call Me By Your Name, que eu sei que tem diferente, é que no final, não tem aquele final em aberto, que eu acho o final extremamente triste. Tipo, o cara vai casar enquanto deixa um garoto. No final, quando ele acaba se casando, não lembro o nome dos personagens, e deixa o garoto lá sozinho chorando, eu achei aquilo extremamente triste, cruel da parte do outro cara, sabe? E eu sei que no livro eles terminam, na verdade, adultos e se resolvendo, tipo, numa conversa, cada um com sua vida, casado e com família, só que mostra que eles têm um tipo de paixão e etc, mas termina tudo mais... acho que justo, assim, de um modo mais sincero, não sei. Menos cruel. Claro, também, né? A vida de vez em quando é meio cruel com a gente. Ele foi sincero, de vez em quando não, né? Sempre. E eu sei também que no livro ele é um pouco mais explícito, é um pouco mais pesado na questão ali de cenas de sexo, etc. Que é normal, né? Literatura o cara não perdoa. Cara, na literatura tudo depende da construção mental também, né? Então isso é tão subjetivo que é difícil falar. Exatamente. É maravilhoso, cara. Eu tô torcendo. Eu amo Artista do Desastre. Eu me diverti horrores com o filme. Logan é maravilhoso. Nossa, muito. Pra eles, mas eu creio que vai ser Me Chame Pelo Seu Nome. Eu não poderia dizer que seria uma injustiça. Exatamente. Estão falando muito bem, mas eu não vi. Então, e Mudbound é legal, mas eu acho que não merece. Calme Baronem vai ganhar esse Oscar porque é o que tá mais cotado. É o que mais venceu o prêmio. E é mais a cara da academia, né? É. Exatamente. E aqui que o pessoal quer que ganhe, tivemos um empate, adivinhem. Entre Logan com 42,9 e Call Me By Your Name. Temos fãs de Call Me By Your Name, olha só. E que vai ganhar no bolão com 57,1, Call Me By Your Name ganhou. Galera tá confirmada que Logan vai ganhar. Entrando aí. Só de ter sido indicado, cara, já foi uma vitória. Sim, né? Esse quadrinho ser considerado... Quer dizer, o filme ser considerado uma adaptação na academia, muito bom mesmo. Melhor atriz, Halle Hawkins, pela Forma d'Água, Frances McDormand, por 3 Anúncios, Margot Robbie, porque não sabemos porque ela está aqui, Saoirse Ronan, pela Lady Bird, tipo, só mais uma indicação da Meryl Streep, assim, cota Meryl Streep, vamos botar ela, na minha opinião, pelo menos. Eu concordo, eu não vejo uma atuação tão, embora seja Meryl Streep, ela está sempre bem, e outras aí na frente dela nessa lista. É, não é ruim, mas eu não acho assim, Margot Robbie atriz pra estar em Oscar, sabe? Eu não gosto da atuação dela. Eu acho legal, sabe? Não tem nada espetacular. É, não, mas sabe por que o pessoal colocou ela aí? É porque aquelas cenas da patinação de gelo, a Margot Robbie, cara, patinou de verdade, tá ligado, né? Sério? Sério. Por isso que tá aí, o esforço. Eu acho que ela deveria estar aí sim, cara. Eu acho que ela seria fenomenal em YouTube. Não, mas boa parte. É, então, eu acho que vai ganhar Frances McDormand e eu acho que tá justo ela ganhar. Sobre a Meryl Streep tá aqui, eu acho que a interpretação dela é muito, tipo, lacradora. É, tipo assim, a interpretação lacradora. Eu acho que não, eu acho que só se for isso, não tinha que ter indicado. E eu acho que, por exemplo, a interpretação dele, Florence, é muito mais justificável, por exemplo, a do ano passado. Ali ela merecia, porque, poxa, ela canta bem, ela tava fingindo que não cantava bem. Aquilo ali é meio difícil você fazer. Eu gosto bastante da Sally Hawkins. Eu acho que o jeito que ela faz, a atuação dela, sendo que ela é muda... Eu também. Eu acho difícil. É, eu também. Eu fico assim, igual o Thiago falou, se tiver uma arma na minha cabeça, eu vou pensar duas vezes, mas eu escolho a Frances McDormand, porque ela faz mais meu tipo de atriz, assim, que eu gosto. Mas a Sally Hawkins ganhar ia ser... Caramba, eu ia ficar muito feliz. Eu também. Abrindo aqui não, meu... Oi, pode falar. E a Frances McDormand, que ela domina os diálogos com uma precisão incrível. Tipo, até quando ela vai ser ofensiva, você acredita realmente que ela tá sendo ofensiva e que ela tá sendo grosseira. É perfeito aquilo ali. Exatamente. A opinião da galera é que a Sally Hawkins vai ganhar com 57,1% dos votos, que é bastante. Mas eu acho que vai manter, deixa eu achar aqui. Com 57,1, a Sally Hawkins mantém aqui na opinião da galera. Realmente gostaram. Melhor ator tem o Timothée Chalamet. Falei. De Call Me By Your Name. Chalamet. Danny DeLewis. Palmas pro profissional, Rogerinho. Muito bom. O Daniel Kaluuya de Corra. Gary Oldman e Denzel Washington. Cara, muitos atores bons, hein? Posso ser honesto? Pode. Daniel Kaluuya não tinha que estar aí. Ah, não. Não. Discordo. Sendo bem honesto. Discordo veementemente. Eu tenho uma lista de pessoas que podiam estar aí no lugar dele. Vai falar Ryan Gosling? Não, porra de Ryan Gosling. Ah. Não, eu tiraria o Daniel Kaluuya. Eu gostei da interpretação dele, achei muito boa. Mas aquele olho dele é muito expressivo. O problema é que eu não acho que foi uma interpretação assim pra ganhar Oscar. Tipo assim, eu acho que poderia estar aí... Ele é carismático, cara. Sim, carisma, até eu sou carismático. Ele vai me dar um Oscar? Um monte de gente gosta de Discord, mim. Discord, mas tá, vai. Mas então, o Daniel Kaluuya, ele dá uma boa interpretação, mas acho que não seja a nível de ganhar, de ser indicado e muito menos de ganhar um Oscar. Eu acho que eu colocaria o Hugh Jackman pelo Logan. Concordo. Colocaria o James McAvoy pelo Fragmentado. Não, mas calma. Tira o Denzel Washington, cara. Tu chegou a assistir Roman... Não, eu tô falando. Tu chegou a assistir Roman J. Israel? É, eu também acho que o Denzel Washington já tá bom, cara. Já foi indicado, já ganhou dois Oscars. Já foi indicado, cara, também a mais dois. Esse filme é muito fraco, cara. Esse de Roman J. Israel. Caraca. Filmezinho merda. É porque o Denzel Washington é estrelinha, cara. Ninguém vai falar de Wendy River, não? Jeremy Renner, não? Não. Beleza. Se alguém aqui falar de Robert Pattinson pelo Good Time, eu saio daqui. Ei, não, ele fez um filme muito bom, ele atuou muito bem esse ano, cara. O Bom Comportamento? Ah, não, velho, eu odiei o Good Time, cara, eu odiei aquele filme. Eu preciso ver esse filme, cara, todo mundo tá falando que é bom, daí um cara fala que é ruim, eu preciso ver esse filme. Eu odeio, cara, demais esse filme. Cara. Ele dá um show de atuação. Não merece o Oscar. É... Ah, não, vou ver hoje, cara, não tô aguentando, não. É muita treta pro filme só. Acho que o roteiro prejudicou muito a interpretação dele. Eu achei o filme legal, eu gostei do filme. Aqui, na minha opinião, o Gary Oldman vai ganhar. Tá. É, apesar de eu gostar do Danny DeLewis, já deu, né, Danny DeLewis? Vamos deixar o Gary Oldman ganhar essa. Gosto do Daniel... Eu acho que o Gary Oldman vai ganhar. É, leva e abraça, e nunca mais faz nenhum filme. Né? Faz assim. Brincadeira, pode continuar. Aqui... Que a galera votou que, na opinião, o Daniel Kaluuya ganhou com 42,9%. Olha aí, agora a opinião de fã pesou mesmo. Agora pesou. Ele é muito carismático, né, cara? O Corra não teria o apelo que tem se não fosse a belíssima atuação dele. Ele incorpora muito bem cada nuance do personagem. Exato. Você tira ele do filme e o filme cai pela metade. Sabe? Não tem como. Eu concordo, mas não acho que ele tinha que estar indicado a melhor ator, mas beleza. Sim, mas que vai ganhar, Gary Oldman ganhou, né, 42,9%, justíssimo também, esperado que a galera votasse nele, não tem muito mais do que te falar. Ele estaria no meu terceiro lugar, o Gary Oldman, na verdade, embora eu tenha achado ele fenomenal no filme, para mim é Daniel Day-Lewis, Timothée Chalamet e aí o Gary Oldman. Olha aí. Olha, o Timothée Chalamet, ele foi o que mais ganhou prêmio. Porém, os prêmios que o Gary Oldman ganhou são mais significativos. Então ele ganhou... Cara, ele ganhou o melhor ator no SAG. Não tem discussão pra isso. Ganhou o melhor ator no SAG Awards, você já ganhou o melhor ator no Oscar. É quase que imediato. Então, que é o sindicato dos atores. Então eu acho que o Gary Oldman vai ganhar... E eu realmente concordo, eu acho que é justo ele ganhar, porque, cara, ele desaparece. Tipo assim, não tô dizendo que ele desaparece na maquiagem, mas você não está ali vendo o Gary Oldman, você está vendo o Winston Churchill. A voz dele, a linguagem corporal, tudo aquilo, você parece que uma câmera captou o Churchill no seu dia a dia, sim, cara. Sim, é muito bom mesmo. Também tô com isso. E chegamos à nossa última indicação aqui, nossa última categoria, que é melhor diretor. Essa categoria é legal, hein? Penúltima. Ah, é a última, porque o filme já começou. E os indicados foram Martin McDonagh, pelo Três Anúncios, o Jordan Peele, pelo Corra, Greta Gerwig, pelo Lady Bird, Paul Thomas Anderson, pelo Trão Fantasma, e Guillermo del Toro, pela Forma d'Água. Guillermo del Toro. É, agora a batata esquentou, hein? Cara, a direção é a concepção da visão artística do filme, né? Então, cara, diante de tudo, o Del Toro, pra mim, não, ele não só vai ganhar, como ele merece acima de todos. A Forma da Água tem uma ambição muito complicada, embora a história não seja tão original assim, de você conseguir criar um romance entre uma pessoa e um ser fabulesco, que é um monstro, né? Pelo menos no aspecto visual, né? E trazer isso de uma maneira tão orgânica, cara, isso pra mim é uma direção que não é impecável. Embora todos os outros filmes tenham grandes direções, essa pra mim é sublime. Então tem que ser o Del Toro e ele provavelmente vai ganhar. Eu concordo. Eu acho que tanto ele merece, porque, tipo assim, não é melhor, por exemplo, que o Labirinto do Fauno. Tem que se colocar isso em consideração. Porém, cara, verdade. É um trabalho de direção impecável, é um negócio, sim, é um filme que você sente a mão do diretor, tá ligado? Então eu acho que ele merece ganhar, acho que ele vai levar, porque, poxa, ele ganhou o DGA, que é Directors Guild Awards. Eu sei que acho que o Jordan Peele, ele também venceu esse prêmio, só que ele venceu de diretor estreante, então não pesa tanto. Eu acho que o Del Toro leva, melhor diretor, acho que merece. Agora, sobre a Greta Gerwig, Eu acho que eu no começo eu achava que ela nem tinha que ser indicada. Porém, eu percebi que esse filme ele é bastante autoral, o Lady Bird. Então é justificado ela ter indicação. Agora ganhar, aí fica complicado. Aí ganhar não tenho muita certeza. Acho que não rola, não. Desculpa, acho que não. Eu acredito na representatividade, eu defendo a representatividade, mas se for pra você sempre colocar a representatividade acima do merecimento real, cara, desculpa. Eu acho que tem que dar mais oportunidade pras mulheres serem diretoras. Tem que aumentar, porque existem mais diretores homens do que mulheres. Porém, eu acho que você tem que dar chance pra elas mostrarem que elas têm capacidade e ganhar dentro de uma situação de igualdade. Concordo. Eu acho que o melhor diretor também, o Guillermo del Toro, ele é um diretor muito autoral. Ele tem ali tudo, cara, tu vê tua mão nele em tudo, sabe? A mão dele tá em qualquer parte do filme, é dele. Aliás, toda a história de como foi feita a Forma d'Água, ele já tá quase 10 anos com sketches e etc, como ele fez o filme pra Sally Hawkins. Ele falou que se ela não tivesse aceitado, ele não ia fazer o jeito que ele escolheu os atores. Cara, sensacional pra mim, é do Guilherme Del Toro. Acho que é, de todas as indicações, essa é a mais óbvia pra mim, sabe? Mas um parênteses também, que aí, novamente lembrando a injustiça que pode ser o Oscar, era pro Denis Villeneuve tá aí. Aí, exato. Com Del Toro, aí eu ia ter dificuldade em escolher um. Felizmente, verdade. Só pra poder escolher, felizmente ele não tá, mas é uma belíssima injustiça ele não tá. Bem aí. Lembrado, caraca. Total. Villeneuve, que eu e o Pinheiro, a gente... Na verdade, todos os membros aqui do Davecast, nós já concordamos que é um dos melhores diretores do... Atualmente, né? E atualmente, dos últimos... Ele nunca errou, cara. É, todos os filmes que ele fez são bons. Não, e ele tipo assim, ele chegou mais tarde que o Nolan, só que, pô, pra mim, se fosse pra deixar um cair no precipício e salvar outro, salvava o Villeneuve, pô. Não, você não bota Nolan e Villeneuve na mesma frase, a não ser que você fale que o Villeneuve pisa no outro. Não tem como. É. Pra mim é Villeneuve. Villeneuve, tá vendo? Não, acho que ainda não chegou, apesar de ser o melhor filme dele. Vocês acham que seria legal também ver o Paul Thomas Anderson ganhando o Oscar, o primeiro Oscar dele? Acho que falta um pouco. É, não foi lá, não chegou lá. É, o Villeneuve que também tá sendo cotado pra fazer o próximo James Bond, mas ele já comentou aí que ele não quer fazer essas coisas. O melhor filme dele até agora é o There Will Be Blood, na minha opinião. Não, o Villeneuve vai fazer o próximo Duna. O próximo não, né? Vai fazer Duna. Aí sim, hein? É disso que eu tô falando, Brasil. Era do Jodorowsky, né? E aí passou. É. Quase no Liga da Justiça. Eita, pô. Confusão, hein? Ah, vamos esperar o Paul Thomas Anderson fazer o próximo Magnolia, assim, um filme grandioso que nem Magnolia, a gente torce aí pra ele ganhar a melhor diretor. Queremos Lars von Trier no Oscar, brincadeira. Eita, nunca, isso nunca vai acontecer. Eita, isso nunca vai acontecer. Rapaz, aí você pegou isso pesado. Isso nunca vai acontecer, esquece. Nem, Barão, nem pode acontecer, cara, imagina a confusão que ia ser. Nossa, não... Tu imagina o Lars primeiro que ia chegar pro mainstream o Lars von Trier e acho que famílias seriam destruídas. Não, me diz uma coisa, imagina, tenta só colocando assim na tua cabeça o Lars von Trier receber o Oscar, cara. O que que ele faria? Tô com medo. Mano, ele iria fantasiar de Hitler, cara. Ia dar muito ruim. Nossa, não. Esquece, tira isso da cabeça. É, pelo caos seria interessante, cara. Sempre a favor do nossa. Caos. Não, a audiência do Oscar ia subir a mil, cara, mas, nossa, isso aí. Caraca, isso é sonho cinematográfico, hein? Tô pensando aqui. Tu lembra que eu te falei sobre o Lars von Trier, sobre o que ele falou sobre o próximo filme dele? Sim, sim. Então, exatamente por isso, cara, ele é um maluco completo, pô. E aqui... O Lars von Trier é o vilão da vida real, cara. É... Aqui de melhor diretor ganha o Guilherme Del Toro com 71,4 do que o pessoal quer e 85,7 foi a vitória mais esmagadora aqui junto com A Forma d'Água em melhor filme Guilherme Del Toro. Foi isso, legal. Não teremos hoje a famosa leitura de e-mails porque não tivemos e-mails. Por quê? Sabe por que não tivemos e-mails? Porque a gente de novo bugou a linha do tempo, tempo-espaço aqui, porque a gente não postou o último podcast antes de estar gravando. A gente tá, tipo, postando o mesmo dia que tá gravando e tá bugando a linha do tempo. Mas a gente vai tentar consertar isso. Tá vindo aí desde semana passada essa bagunça. Porém, né, acontece. Thiago, fala aí um pouco do teu site, como vai ser tua participação agora no Davecast. É, então, galera, eu tenho um site chamado o7.com.br. Quem quiser dar uma olhadinha lá, curte a página no Facebook, dá uma olhada nas críticas. A proposta agora é ampliar o conteúdo, né, conversar com mais galera, até por isso agora eu tô participando do Davecast aqui. E é isso, cara, vamos sempre que possível contribuir aí, falar dos melhores filmes, até de filme ruim também é ótimo falar de filme. Maravilhoso, pô, é uma terapia, cara. E é isso aí, galera, participar, vamos falar de cinema, porque, porra, é a única coisa que vale a pena falar atualmente, eu acho que é isso. Muito bom, tá aí na descrição do post, acesse lá o site O7, que eu já era fã, conheci pelo pessoal do Razão de Aspecto, o Albuquerque, quando me apresentou gostei bastante, E esse foi o Dripcast, acabou? Não tenho vulto pra falar que acabou o programa? Então acabou. Valeu. Edições.